Quando nós lemos em Isaías 65, não abra sua Bíblia, preste atenção. Tornei-me acessível aos que não perguntavam por mim. Fui achado daqueles que não me buscavam. A uma nação que não se chamava do meu nome, eu disse, eis-me aqui, eis-me aqui. Eu estendi as minhas mãos o dia todo a um povo rebelde, que anda por um caminho que não é bom, após os seus próprios pensamentos. Deus está falando através de Isaías sobre o povo de Israel, o mesmo povo que saiu do Egito, e o mesmo povo que vimos desde o início, que representa eu e você. Deus está dizendo, eu estendi as minhas mãos, mas o povo é rebelde, anda por um caminho que não é bom, anda após os seus próprios pensamentos. Eu acho isso, eu penso assim, eu vou testar isso, eu vou tentar assim, eu vou atrás disso, eu vou fazer isso. Povo que de contínuo me provoca diante da minha face, sacrificando em jardins e queimando incenso sobre tijolos. Não há nenhuma palavra, nenhuma expressão no texto bíblico que é perfeito, que seja incoerente, mesmo que uma apareça no iniciozinho do Novo Testamento e a outra apareça no iniciozinho do Velho Testamento e a outra apareça lá no final do Velho Testamento, não importa se elas estão em condições completamente diferentes, toda palavra, toda expressão de Deus, ela tem uma coerência com todo o projeto de Deus. Se Deus está falando aqui, não importa se é outro contexto, em tijolos, em incenso, em queima, Deus está falando da mesma coisa que significa tijolos e queima de tijolos lá no Egito. Elas têm ligações, são perfeitamente coerentes. Deus está falando do costume dos povos de levantar um altar e em cima daquele altar queimar incenso a outros deuses. Baal recebia culto assim. Mas se há uma coerência na palavra de Deus, e isso é lógico, porque Deus é perfeito, um só, eu vou entender. Deus não gosta que se queime incenso sobre tijolos. Quando Faraó levava os tijolos no forno e os queimava, subia um cheiro, uma fumaça. E aquela fumaça não era um culto pagão. Aquela era a fumaça dos fornos queimando o incenso, ou queimando os tijolos. Aqueles tijolos não eram para fazer um altar a outros deuses. Aqueles tijolos eram para construir os palácios. Mas veja bem, toda vez que o povo colocava tijolos que estavam misturados com a palha e aquilo era queimado, levava uma fumaça aos céus, o cheiro do trabalho, do esforço dele, do povo, subia. Assim é todo esforço nosso, todo empenho nosso em trabalhar, em trabalhar, em trabalhar, em trabalhar, se torna um incenso a um Deus chamado Mamon. Se torna um culto a um Deus pagão, talvez chamado televisão, carro, poupança, viagem. É o meu sonho. E eu amassei barro 3 anos. Eu amassei barro 3 anos. São 10 anos amassando barro para conseguir minha casa própria. E agora eu consegui minha casa própria. Todos nós precisamos de uma casa própria, irmão. Não há nenhum problema em você trabalhar e depois de alguns anos comprar sua casa própria. Deus pode ter te dado isso, glória a Deus por isso. Mas quando se torna tudo da minha vida, significa que alguém passou uma vida amassando barro para conseguir algo e só alimentou o culto a um Deus. Os tijolos foram queimados. O incenso subiu. Para quem? Para aquele que manipula, que escraviza os homens com um sistema maligno de amassa, amassa. E agora põe também seu caráter. Amassa, amassa. Põe também suas virtudes. Amassa, amassa. Põe também seus sonhos. E nós vamos recebendo em troca as coisas que o mundo oferece. Para que haja tijolos, é diferente de pó. para que haja tijolos, tem que ter também a palha. Tem que ter também o nosso caráter, as nossas virtudes de alguém que foi criado para governar. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança, governe ele sobre todas as coisas. Não vai governar mais, filho. Você vai viver uma vida lamuriando, murmurando, amassando barro, amassando barro. E para o barro virar um bom tijolo, vai ter que queimar, vai ter que levantar culto a um outro Deus. Vai ter que entronizar outro Deus. Vai ter que ter alguma coisa mais importante do que o Senhor Jeová. E vem o Senhor e diz: eu não gosto. O povo é rebelde. De contínuo me provoca. Andando pelos seus próprios pensamentos. Sacrificando em jardins. E queimando incenso sobre tijolos. Quando Nimrod diz ao povo, façamos tijolos, ele diz, e queimemo-los bem. Eu não entendi, o pastor pirou, porque queimar tijolo é uma coisa mais natural do mundo, tem que queimar o tijolo. Se não queimar, ele fica mole, fica uma coisa mole de barro. Tem que queimar para ele secar e ficar duro. Deus não está falando outra coisa, é só isso, é só porque o povo... Não existe nenhuma palavra, nenhuma frase na Bíblia Sagrada que está apenas para o óbvio, que está apenas para preencher um texto gramatical. Todas as coisas, até uma vírgula, não pode ser omitida, porque tem algo de Deus nisso. Nimrod diz, faça tijolo. Por quê? Porque ele come do pó. Ele precisa construir alguma coisa mais sólida, então faça tijolo. Mas lembre-se, queime bem. Por quê? Porque ele deseja que suba um incenso, uma fumaça, e que os céus saibam pela fumaça. Os homens estão se esforçando, se esforçando, se esforçando, se esforçando, se esforçando, se esforçando, e Deus não será adorado, não será exaltado. Todas as vezes, não apenas quando trabalhamos no sistema dessa terra, mas todas as vezes que nós queremos fazer alguma coisa na força do nosso braço, nós vamos estar queimando tijolos. Sobe o incenso que diz nos céus, nós damos conta, nós fazemos, de nós mesmos, de mim mesmo, da minha força, da minha condição. Se for preciso vender e queimar meu caráter, não tem problema. Eu dou conta. Dá licença, Deus. Eu não preciso de ti. Filho, eu tenho uma rocha inabalável. Eu tenho uma estrutura sólida, inabalável. Você não precisa de pó para construir sua obra, porque esse tijolo é ele que vai comer. E não adianta, quanto mais o homem trabalhar e tudo que ele edificar com o pó da terra, com a palha que é o seu caráter, uma hora vem Satanás e destrói tudo, porque ele precisa comer aqueles tijolos. Nós vivemos debaixo de um contexto. Somos o povo de Deus. Mas vivemos no Egito. O sistema desse mundo está aí. E muitas vezes nós estamos na igreja, nós estamos orando, estamos buscando a Deus para que Deus nos ajude a amassar melhor o barro. Para que Deus nos ajude a conseguir mais palha para o tijolo. Estamos pedindo ao Senhor, Senhor, por misericórdia, me ajuda, Senhor, a minha cota, eu quero bater na minha cota, Senhor, me ajuda. Eu fui no culto e Deus me ajudou, me abençoou. Eu consegui bater a minha cota e agora eu já construí minha torre. Mas o Senhor vem e diz assim, filho, se for na força do teu braço, será puro pó, e Satanás come pó. Não adianta, ele vai comer tudo. Mas se for com Jesus, ele é uma rocha inabalável. Ninguém poderá, porque se você edificar sobre a rocha, se você fizer na rocha, se a rocha for a tua vida, então tudo que você construir durará para sempre, filho. É uma opção. Eu vou viver produzindo tijolo para Satanás, que come pó, ou eu vou dizer, do pó da minha vida, ele não vai comer. Eu não vou produzir algo que alimenta Satanás. Eu quero viver intensamente para Jesus, a rocha eterna. Eu quero minha mente mudada. Eu quero meu raciocínio, meus pensamentos, meus valores, minhas prioridades. Eu quero Jesus na minha vida. Eu quero tudo na minha vida produzido a partir de Jesus. Tudo na minha vida veio dele. Tudo na minha vida foi ele que deu. Foi ele que abriu. Por isso ele vem e diz: reconhece o Senhor, reconhece a rocha em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. É o Senhor, é o Senhor, é o Senhor. Então eu não preciso correr atrás. Quanta gente, seja para o casamento, para a família, seja para os negócios, seja até mesmo para o ministério, está amassando barro, e tem que produzir, e tem que dar conta, tem que correr atrás, tem que tentar, e não sabe que só está vivendo a vidinha cotidiana de um escravo do Egito. E que chega um momento em que ele vai ter que pôr a palha também. Que nessa dimensão física, palha é palha. Mas para o tijolo, ela é fundamental. Significa, para o sistema mundano, será fundamental que você abra mão também de alguns valores, de alguns princípios, de algumas características do caráter de Cristo que estava sendo formado. E no fim das contas, Nimrod, ou Faraó, vai construir ou vai conseguir edificar alguma coisa que será destruído. Se você vai hoje na planície de Sinear, Saddam Hussein, isso está explicado no CD O Iraque. Aquele lugar foi completamente destruído. Nós não sabemos. E se eu tiver a oportunidade de ir lá, eu vou lá com uma câmera. Mas nós não sabemos se a cidade histórica está intacta ou não. Mas Saddam Hussein reedificou a Babilônia. Por quê? Porque ele tenta edificar a Babilônia, porque ele é a figura de Nimrod, como Nabucodonosor o foi. Mas não adianta, não quero entender ou discutir se os Estados Unidos estão certos ou não. Eu quero saber que Deus veio e tirou ele do trono, como fez com Nabucodonosor. Não vai glorificar a Deus, vai comer no chão, como os bichos, barbudo, peludo, sujo, sem honra, sem glória. E se porventura esta cidade está de pé lá, a Bíblia diz que a Babilônia vai cair. Não, mas ali a Babilônia está falando é espiritualmente falando. Não importa se é espiritualmente falando ou se é literalmente, se é fisicamente, se não, não importa. A palavra do Senhor, ela é imutável. Por quê? Porque na Babilônia se constrói com pó. E virá uma pedra. E é a pedra que vai esmiuçar todos os governos, todos os impérios. Na minha vida, eu preciso que Deus já antecipe isso. Tudo que foi construído com os meus tijolos. Eu amassei barro. Nisso eu não abro mão. Eu não deixo que toquem. Eu não vou perder de jeito nenhum. Eu não vou... E cria uma ansiedade pelas coisas dessa terra. Para guardar o que tem ou para conseguir alguma coisinha. E não percebe que vai caindo no sistema maligno. Diga, corre, corre, corre, corre, corre, corre. Trabalha, trabalha, trabalha. E o Senhor quer fazer o mesmo que fez com o povo de Israel. Filho, eu quero tirar você da escravidão do Egito.